Quem que é essa mulher, bicho? Não sei. Caralho, que preta Ah, eu não gostosa. tô vendo a imagem. Ah, Coloca. obrigado, viu? É, só porque eu não posso abrir. Dadá, eu vou descrever. É uma negona muito gostosa, cara. Caralho, que papão, Dá velho. E pra ela... alguém Obrigado, colocar Léo. esse link aqui Ela na tá sem mensagem sutiã, desse hein? grupo pra eu poder dar. Perdeu, Dadá, perdeu. Só te falo Nossa. isso. Vai ficar gravado ali. Caralho, que pernão, velho. É, né, cara? Acho que eu vou. Já, pela reação do Léo, acho que eu vou trocar essa foto pela essa pela outra. Pô, coloca, cara. Ó, aí que tá, velho. É uma parada que eu falava desde a época do hipnose, cara. Você vê, a mulher é gostosa igual, causa a mesma reação e não mostra perereca, entendeu? Nem peito mostra. Então Boa. vou Bota colocar essa, ela. bota essa, bota essa. Legal. Pô, caça, essa aí é cavaluda, essa, cara. Fala, hein, velho? Caralho. Olha que vulvuda que ela é. Chega, não posso olhar essas coisas, não. Vixe, esse Eu material é de qualidade. ainda não me masturbei hoje. Senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e hoje, como de hábito, estamos aqui com nossos queridos amigos Inferno, Batman, o Joker, é o Joker, minha filha, o Eunuco, sem pinto, mas bato no morcego, e o Super, I'm Batman. Crianças, o negócio é o seguinte: como vocês bem sabem, esse ano foi o ano do morcego. A gente teve outros filmes, teve Vingadores, teve O Hobbit, que todo mundo sabe que é uma droga. Mas o filme que realmente deu o que falar, o filme que ficou o do ano, foi o terceiro filme da trilogia do Nolan, como todos nós sabemos. Então, sendo o nosso site, em grande parte, uma homenagem ao morcego, hoje nós vamos fazer uma segunda parte da Cúpula dos Crossovers em homenagem ao Batman. Quem teve essa ideia? Todas as lutas envolverão o grande Homem-Morcego. Quem será que vai ganhar dele? Quem ele será capaz de vencer? Ah, tudo isso e muito mais no podcast de hoje. E segue o baile! De sugerir uma pessoa com quem o grande Homem-Morcego poderia lutar? O Batman é o detetive, né? Ele não é um cara assim muito dado a dar cara a tapa, literalmente. Ele não é aquele cara que mete a porrada. Ele é o cara, né, mais da surdina. Ele é um stealth, né? Mas da surdina e tal. É um covarde, safado, filho da puta, que só chega por trás dos bandidos. Então, meu primeiro combate vai ser no escuro, num quarto escuro, ele e o negão do Pantera Negra. Eu quero ver ele se safar dessa. Muito bom! Batman e Pantera Negra num ambiente de total escuridão. Super! O que, que o senhor tem a dizer a respeito disso? Acho que o Pantera Negra enfia porrada no monstro. Que é isso? Justifique sua resposta. Por um único motivo. Cara, o superpoder do Batman qual é? Se esconder no escuro. Se o Pantera Negra já está no escuro, fudeu, né? O cara vai enfiar a porrada nele. O Pantera já é escuro, né? Então, não, mesmo sem roupa. É, Eunuco pode falar sobre isso com uma superioridade, né? Cara, é muito Olha, bom, pra essa luta ser completa, só falta colocar como testemunho o Demolidor. o Batman. Nós sabemos que ele é o auge do que o ser humano pode chegar. Mas... O ser humano é uma merda mesmo, né? Mas que merda, né? Mas o Pantera Negra, ele tá além disso. Porque ele tem as ervas de Wakanda, que ele fuma até a última ponta. E aí ele fica fortão, fica inteligentão. Meio mole, meio lento. Mas ainda assim, Mas o Batman. Batman tem o seu super capuz enxergar no escuro. Lembre-se, cara, disso. Se não tiver, ele inventa, agora, né? Eu falei, o meu comentário foi muito gay, cara. O Batman já está no escuro, cara. Bicho, o Pantera pegou Ororo, cara. O Batman nunca pegaria Ororo. Ele nunca pegou ninguém. Só pega o Robin, aquele viadinho. Ele é o Nuco. São os caras que pegam ele. Ele é o Nuco. Opa, não. opa, não sacaneia o teu Nuco. Pobre Batman, não, pensa aí. Vamos organizar essa porra. O Inferno, Uma discussão séria. Sabe por quê? Discussão séria. Por que o Batman não ganha essa luta? Simples, porra, a armadura do Pantera Negra é toda feita de vibranium. É, cara, é vibranium. Eu ia falar sobre isso, é de vibranium. Aquela bota sete léguas do Batman, não consegui nada ali. O Pantera usa armadura? É, não, ele tem um uniforme de vibranium, né? Então fodeu, cara. Então acabou a luta, cara, já. Peraí, rapidinho. A armadura do Homem de Ferro ficava numa maleta. Então aquela porcaria dali é uma armadura, aquela roupa dele. É, deixa de ser. Você falar que o Pantera Negra treinou a vida toda, né? E o Batman só depois dos 8 anos. Hã? Eu juro que entendi você falando Pantera Niga. Negra. Olha o processo. Yo, motherfucker. Ele treinou a vida toda, enquanto o Batman só depois dos 8 anos, né? Depois de velho. Não, cara, o Batman não treinou depois dos 8 anos, não, velho. Ele treinou depois, tipo, dos 18 anos, cara. Depois do fim da adolescência. Peraí, quer dizer que ele ficou... Ele saiu de Gotham lá pelos 18 anos. O Batman velho é o Batman do Nolan. O Batman não perdeu os pais e saiu, eu com 8 anos vou sair, vou dar porra de todo mundo. Não, ele foi criado pelo... Ele passou a infância e adolescência com o Alfred. Aí, depois de adulto, que ele saiu pra treinar, pra ser o Senhor Fodão. Cara, é um personagem muito... É muito problemático, né, cara? É um prato cheio, qualquer psiquiatra, um cara com... Né, deu os pais ser assassinados com 8 anos, é criado pelo mordomo, que é um veterano de guerra. Porra, qualquer figura assim seria um perturbado, né? Depois reclamam porque dizem que ele é pedófilo. É normal. Não, Batman não é perturbado, que isso. Não, pessoal, vamos encerrar essa. Ninguém justificou porra nenhuma. Não, a justificativa da roupa de Vibranium encerra qualquer discussão. Não importa o que o Batman faça. Vai se bater no Pantera Negra. Porque o Pantera tem sentidos de felino, né? Sentidos muito aguçados. Então o Batman vai pensar em fazer alguma coisa. O Pantera já deu 3 tapas na cara dele, chama ele de moleque, mandou ele tirar essa roupa preta. Já foi explicado naquela mini do Pantera, desenhada pelo Romita Jr., que ele é meio que possuído pelo avatar da Pantera, que é o guardião de Wakanda. Uhum. Os poderes dele, além do treinamento foda que ele teve, é sobrenatural. O Batman vai tomar uma sova, sinto muito. São poderes totêmicos, mas sem avacalhar que nem o Peter Parker. Eles a cada ano que passa, eles vão chegar a poder mais o Pantera Negra, né, cara? Enfim, Inferno, veredito. Tira essa roupa preta que tu é moleque, Batman. Joker. Palmas pro Pantera Negra. Eunuco. Palmas de pé pro Pantera Negra. Em frente ao computador. Na frente do monitor. Super. Ah, cara, o Pantera Negra já deu uma chave de braço no surfista prateado. Dizer o quê, pô? Bem lembrado, Super, bem lembrado, cara. Dizer o quê, cara? É verdade. Ele deu um armlock em uma das criaturas mais poderosas do universo. Perfeito, isso encerra a discussão. O Batman perde essa. Outra coisa qualquer, o Pantera Negra Ultimate era mutante que tem as mesmas garras do Wolverine. Isso é verdade. Então ele perderia de qualquer jeito. Esse aí é o quê? Volume 3, né? É volume 3? Tá, isso explica muita coisa. Tá. Ok, não conta. Perdi uma boa chance de ficar quieto, Nuco. Esse aí nem a Marvel considera que existe mais. Então, o que dirá a gente? A Marvel fez igual ao Mo, entendeu? Não tá na cronologia dela. Exatamente, exato. Mas agora eu quero que o Joker... Tudo bem, o Batman perdeu essa, mas... Ele é foda, cara. Ele vai ganhar o resto. Eu quero que o Joker fale alguém mais pra lutar com o Batman. Batman versus Pantro. Ô, garoto. Essa é foda. Boa. Inferno. O que praticamente, né, cara, daria a mesma coisa que Pantera Negra e Batman, né? Não. Sacou? Entendeu essa? Você entendeu essa? Mas o Pantro é cinzentado, cara. Mas o Pantera é uma pantera, o inferno, negra. Mas não é negra, ele é cinza. Ah, tá bom, inferno. Se ele fosse amarelo, a porra da colorização do desenho é ficar uma merda se ele fosse cinza. Por isso ele é cinza. O desenho, essa é que tá querendo dizer que o desenho Thundercats é racista? Sim. Agora cala a boca e fala o que ia acontecer na luta dos dois. Depende. O Pantro de lado com seus batarangues fantásticos e o Pantro com seu nunchaku que joga bolinha explosiva. Mas ele poderia usar o Thunder Tank? Sim! Ah, ó. Thunder Tank limpa o chão com Batmóvel. Pantro. Que isso? Que isso, inferno? Por que você diz isso? Verdade. É um carro que escala montanha, cara, com garras. Ele faz isso, cara. Batmóvel faz isso. Por opinião do Batmóvel, vai ter que chamar alguém. Ou seja, Thunder Tank, sinal demais, várias e várias vezes, Batmóvel. Ok, então o Thunder Tank muito já tem um melhor sobre o Batmóvel. Legal. Vamos dizer que os dois vão lá. Thunder Tank versus Batmóvel, aquela cena de filme, um correndo na direção do outro, e o Thunder Tank arregaça o Batmóvel. Só que o Pantro, ele é um Thundercat. Ele luta por verdade, justiça, lealdade e não sei mais o quê. E ele ia falar, porra, eu não vou lutar com o cara dentro do tanque se ele tá a pé. Eu vou sair e eu lutar com ele na mão. E aí? Eu acho que o embate seria muito mais psicológico. Eu acho que o Pantro ia chegar pro Batman e falar, cara, eu ando com duas crianças e nunca comi elas. Acabou. Faz todo sentido. Pra mim, acabou a discussão aqui. Acabou. Tá bom? Acho que ninguém precisa mais dar outro argumento. Não só duas, né? Porque o Lion ainda é um pré-adolescente, né? O Lion só é... O corpo dele é grande, mas ele tem acho que a mesma idade do Liquid e do Liquid. Não, eu acho que ele é mais velho. O Liquid e o Liquid tem tipo... O Liquid e o Liquid, eles são piores que o Robin, porque eles não usam funguinha. Mas o Willy Cat, ele usa tipo um... O Willy Cat usa um maiôzinho. E o Willy Cat, ele usa tipo um vestidinho do Darkseid, cara. Com uma saia, assim, muito... Muito pouco abaixo das partes. Mas você tá falando os Thundercats antigos, né? Os originais. Sim. Não, a gente tá falando do Pantro original, cara. O Pantro novo não conta. Ah, tá. Quer ser mais fodão do que o Lucio antigo. Cara, ó, saindo na mão... Quem que você já ganha na porradaria? Pantro é mais forte que o Batman? O Pantro é bem mais forte. É mais, né, forte. Cara? Forte, cara. Mais ágil também, né? Ele é um felino. Claro. E aí fica difícil mesmo. E o Batman é um rato com asa, ou seja, gato come rato. Qual é a base de operações mais legal? A Batcaverna ou a Toca dos Gatos? Tu tá de sacanagem, né? Toca dos Gatos fica na montanha, porra. Qual que é o sinal mais legal? O Bat-sinal ou o sinal do... Ou o olho de Tandera? Pô, olho de Tandera, cara. Olho de Tandera, cara. Bicho, tem cor, né? Pelo menos. Tem, cara. Não tem nada pra falar, assim. No máximo, o Batman encarava o Simiano. Do desenho do Thundercats, no máximo. Não, eu acho que o Batman encarava os mutantes todos, cara. Mas contra o Pantro não dá. E o inferno, o olho de Tandera tem uma vantagem sobre o Bat-sinal. Tem todas as vantagens. Não, a vantagem é que o olho de Tandera, ele funciona durante o dia e em qualquer condição meteorológica. Verdade. O Bat-sinal só funciona em noite dublada. Porra, o olho de Tandera consegue enfraquecer o Munhá, cara. O que é que o Bat-sinal faz com o Coringa? Chama o Robin. É. Ah, porra. Sem falar que o olho de Tandera é portátil, né? Você leva pra onde quiser, não precisa deixar no topo de um prédio. É verdade, boa. Cara, acabamos com o Batman agora, hein? Para com isso. O Batman é foda, cara, para. É óbvio que... Cara, essas duas lutas só foram mal escolhidas. Você vai ver, o Batman vai arrebentar nas próximas. É óbvio. Bom, vamos lá, vai. Veredito. Batman versus Pantro, inferno. Pantro com dois braços amarrados nas costas. Joker. Ganha em qualquer situação. Até sem um braço, igual ele perde num dos episódios novos. O Pantro perde um braço nos episódios novos? Ele perde. Ele perde os dois. É, ele perde. Mas cresce de novo? Não, é lagartixa agora? Não. Cara, porra, eu não consigo conceber o Pan com seus dois braços. Não, ele perde os dois braços. Ele fica só o cotoco, cara. É tipo o Jax do Mortal Kombat. Mas fica definitivo ele com os braços cibernéticos? Fica. Caralho, já não vai nascer definitivo. Outro. Vai colocar outro no lugar. Ah, não sei, cara. A tecnologia de Tandera, vai saber. Ah, e só se ele fosse pra Wakanda lá. Capaz ele conseguir alguma coisa. Enfim. É, fica do lado, né? É, ah, cagado. Pantro não é o escamoso. Ele não é réptil. Não vai crescer outro. Enfim, foda-se o Pantro. Eu não... Ah, depois do argumento não como criancinha, é claro que o Pantro ganhou. Claro. É... Super. Pantro. É, concordo. Eu sou obrigado a concordar com os senhores. Pantro ganhar pra essa, cara. O Pantro é... O Batman é foda, mas o Pantro é muito foda também. É muito mais foda. Tá, ok. Vamos ver se a gente sai melhor na próxima. Eunuco? Olha, eu acho que ele vai perder de novo. Batman versus Overman. Overman, a criação do Laerte, que vive numa pensão no Ipiranga. Bem lembrado. Os senhores conhecem o Overman? Cara, eu me lembro desse personagem. O Overman, ele é basicamente o super-homem que vive numa pensão no Ipiranga. Que não sabe a própria identidade. Que não sabe a identidade dele é tão secreta que ele mesmo não sabe. Ele já se prostituiu por causa do vício dele em fichas de fliperama. Caralho, me lembro disso. Ele dorme com o sidekick dele, o sidekick dele que paga o aluguel, porque ele não tem dinheiro pra porra nenhuma. É verdade, ele já se transformou numa barata. toda sexta-feira ele sai pela cidade atrás de sexo. Vamos lá, então começa, vai lá, Eunuco. Vamos começar. Primeiro, o Overman é o herói de um cenário muito mais real, porque São Paulo dá de 10 a 0 em Gotham City. Segundo, o Overman é muito mais engraçado, porque o Overman, diferente do Batman, ele não se leva a sério. Porra, eu sou um cara forte pra caralho, com uma roupa ridícula que sai por aí batendo em bandido. Eu sou um merda, foda-se. O Overman é assim, agora o Batman fica naquela de eu sou a noite, eu sou as trevas. Eu sou foda. Porra. Eu sou a vingança. Eu acho que o final, o Overman tem problemas psicológicos bem mais engraçados que o Batman. Pedofilia não é engraçado. E o Batman não tem fim. Muito bom. É, também tem essa vantagem. Inferno, o que o senhor tem a dizer a respeito de Overman? Você tá aproveitando enquanto eu não falo pra googlar o Overman? Não, já conhecia. Eu só peguei uma tirinha dele. Que é a opinião do Overman sobre o uniforme do Batman. Parece mais... Abre aspas. Parece mais algas penduradas numa cortina de cabaré. Lamentável. Cara, com essa declaração do Overman, é claro que ele ganha, cara. Porque uma declaração dessa destruiria todo o ego e a moral do Batman. Não, cara, eu tô vendo aqui também uma tirinha, tá? Cadê? O Overman chega para um médico e fala: doutor, virei um homossexual viciado em fliperama. Pode me curar? Ah, essa é muito foda essa daí. Aí o doutor fala, claro. Ele dá um choque, ele eletrocuta, né, o Overman. É. E fala, pronto, agora você é um viado normal. Não, eu tô com uma outra aqui. Ele olha no espelho e fala assim, eu adoraria saber quem eu sou na vida real. Mas toda vez que eu tento tirar essa máscara, aí mostra ele na frente do espelho, tentando tirar a máscara, e toda vez que eu tento tirar a máscara, toca a campainha, tá ligado? Tipo, acontece em todos os lugares. Cara, ó só o Dadá, ele é tão vagabundo que ele vai logo na primeira tirinha. É, ele vai foi nas outras, né, cara? A primeira é essa mesma. Cara, o Overman, ele é dos nossos, porque tem uma tira aqui. Ele tá, o Overman tá no topo de um prédio com a capa esboçando, né? Daí, afasta a câmera, tem um sujeito chacoalhando a capa dele, pra capa dele ficar esboçante. Ele pergunta, até quando tem que ficar balançando essa capa? Até o vento voltar. Daí, né, mano? E o que você tanto espia nesse binóculo? A senhora, sua mãe. Ou seja, o Overman tem mais a ver com o baile dos enxutos que o próprio Batman. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Mãe no meio. Eu tenho uma pergunta, talvez eu saiba, com essa resposta, talvez a gente até saiba quem é a identidade secreta dele. Não é o inferno, não? Pam, pam, pam. Nada pra dar uma resposta dessa. Nada a declarar. Cara, o Overman já ganha no Batman só na resposta, cara. Cara, ó, tirinha do Overman. Ele conversando com o psicólogo. Diálogo. Então, seu pai era ausente e sua mãe era dominadora. Isso. Daí no outro quadrinho o psicólogo pensando: um mais um igual gay. Enfim. Só pra terminar, como é que o Overman é tão assim? É um gente normal. Tem uma tira que ele tá jogando flipper quando ele tá viciado. Aí vem um molequinho e começa: tio, faz X pra cima, aperta o botão, faz isso, faz isso. Ele simplesmente dá uma porrada no moleque e fala: eu sei, pou! Cara, ele é tão foda que ele foi transformado em uma barata, não me perguntem como, mas foi. A primeira questão que ele levanta é: como é que eu vou saber quem é o macho e quem é a fêmea? Ele é foda. Eu tava pensando em foder com a barata. Muito bom. Cara, vamos lá. Diante dos fatos, luta entre Batman e Overman. O Overman tem um tema dele também, que ele leva sempre num aparelho de som pra tocar quando ele chega. Mas enfim, Batman versus Overman. Como seria a luta? Seria no fliperama, sem dúvida. Não, o Batman ia chegar com todos os apetrechos, né? Toda aquela coisa stealth dele, né? E ia observar o Overman do alto do prédio, o Overman lá no botequim, jogando fliperama. O Batman ia se aproximar sorrateiramente, né? Se esgueirando pelas sombras. Aí quando ele chegasse perto, o Overman ia falar: ô, viado da capa preta, tu tem uma fichinha aí? Ah, é foda. Sério que seria assim, Inferno? Super, o que você acha dessa luta? Cara, eu acho que o Overman ia ganhar só assim, pro Batman não ficar enchendo o saco dele enquanto tá jogando fliperama. Tipo, sai fora, mané, eu tô jogando fliperama, tá vendo? O Overman ia dar porrada nele só por causa do uniforme escroto do Batman. Cara, tem uma época que o Overman, ele fica deprimido. Ele começa a se vestir de preto. Ele fica exatamente igual o Batman. O quê? Ele coloca viado? Viado e pedófilo? Não fala todo isso. Todo preto. Peraí, não, para tudo. Eu quero que os senhores tenham mais respeito pro personagem, tá? Não, não é assim. O Batman é um senhor personagem. Eu poderia dar mais de 40 motivos pra explicar pra vocês porque ele é foda, então pera lá. Pedófilo não. Mas, dado todos os argumentos, Inferno. Batman versus Overman. Overman até no modo barata. Joker! Overman, claro, né? Com cheat code, qualquer um ganha. Ainda mais do Batman. Boa, Eunuco. Overman, sempre. Super! O Laerte é foda, cara. Overman. Cara, eu concordo. Um personagem do Bob Kane não tem como vencer um personagem do Laerte. Isso é foda. Bom, caralho, tá difícil o Batman ganhar uma. Super, por favor, nos dê uma dica de luta para o nosso querido morcego. Ah, cara, eu acho que o Batman contra o mendigo com pernas, cara. Que mendigo com pernas, porra? Ué, o Batman já perdeu para um mendigo sem pernas. Eu fico imaginando como seria a luta contra um mendigo com pernas. Ele já tomou porrada do pivete na favela do Rio? Não, eu fico imaginando, né? O Batman, eu acho que ele ia perder, sabe? Porque o Batman não tem aquela malandragem de rua, sabe? Não sabe trocar latinha de cerveja por centavos no posto de troca. Ele nunca chegou na mãe pedindo dinheiro pra comprar fichinha de piperama, porque afinal de contas ele não tem mãe, né? Aí, Inferno, que gratuito! Ai. Super, um personagem, filho da puta, vai! Tá bom, vai aí contra o Cable, a criação máxima do mestre Liefeld. Opa! Aí dá uma briga boa. Agora sim. Cara, Inferno, o que você... Porra, dois puta personagens, cara. Inferno, o que você tem a dizer a respeito? Eu tenho a dizer que a anatomia Liefeldiana vai ser uma grande ajuda pro Cable na hora de derrotar o Batman. Porque o cara que tem um braço que começa no pescoço e vai até o tornozelo, pode pegar o Batman... Pode pegar o Batman e fazer ioiô com o Batman. É, uma coisa, nesse caso o Batman tem uma desvantagem, porque ele treina pra, como eu disse, ele treinou pra chegar no ápice do ser humano. O problema é que o ápice do ser humano, desenhado pelo Liefeld, tem o braço do tamanho do tronco. Então, então ele é muito mais forte, não tem como. Talvez se o Batman tivesse treinado lutar contra cangurus, ou então orangotango, se fosse contra o orangotango, que ótimo. Ele talvez tivesse uma chance. Mas sabe qual é o problema? O Batman ele é um especialista em artes marciais, né? Perfeito. Então ele conhece muito bem a anatomia humana. Ele sabe exatamente onde está cada músculo, cada nervo e cada osso do corpo humano e quais são os pontos fracos de cada nervo, cada músculo e cada osso. O problema dos personagens do Liefeld é que os nervos, músculos e ossos estão todos fora do lugar. Assim, o Batman vai pegar o cotovelo do Cable pra tentar dar uma dor lancinante no Cable, ele vai acabar acertando a coxa do Cable. Vai fazer cócegas no Cable. Ele vai tomar logo um safanão, vai tomar um telefone no meio da orelha. Vai perder. É verdade, cara. Ele vai dar um armlock no Cable, mas ele não vai achar o cotovelo do Cable pra dobrar. Mas, caralho, o Cable tem uma vantagem muito grande nessa luta. Cara, o Batman, ele era desenhado por nego do naipe do Neil Gaiman, velho. A anatomia do Batman é muito correta. Ele não tem chance contra a anatomia de alguém desenhado pelo Life. Peraí, o Neil Gaiman desenhava? Neil Gaiman não! Caralho, tô viajando. Eu falei no Neil Gaiman, mas eu tô pensando, na verdade, no Neil Adams. Tô pensando no Neil Adams. A anatomia do Neil Adams é muito perfeita. Não tem como ele vencer um cara desenhado pelo Life. Imagina, você tentando dar uma rasteira num cara que tem a coxa equivalente a dois troncos normais, assim. Você não tira aquele negócio do lugar. E como é que você vai rasteira num cara que não tem pé? ou quando... Não dá pra você dar uma rasteira num cara quando o pé fica nas costas, né? E o que são batirangues? O que são batirangues contra um trabuco, cara? Sem gatilho. Gente, essa luta termina de uma maneira bem mais fácil. É só o Cable dar uma dentada. Vocês já viram a arcada dentária dos personagens do Life? É quase um tubarão, mano. Ou então, cara, esse até mesmo porque os personagens do Life tem mais bolso que o próprio Bat-Cinto, né? Verdade. O Cable tem muita vantagem. Vamos enumerar o que a gente falou até agora, em 5 minutos de análise. O conhecimento de anatomia do Batman não ia valer nada contra o Cable, porque a anatomia dele é Lifeudiana. Você não consegue dar rasteira em alguém que você não vê os pés. Ninguém vê os pés dos personagens do Liefeld, nem eles próprios. Se os personagens do Liefeld têm todos 432 dentes, todos iguais. Uma dentada acaba a luta. E cara, tem muito mais bolso do que Léo, de repente foi assim que o Batman ficou nu. Aí sim, hein? Ele sabe como uma mulher desenhada pelo Liefeld, fudeu. Todas as mulheres... É perigoso, cara, porque todas as mulheres do Life têm aquela boca de boneca inflável, né? Só que com os 300 dentes. Caralho, que perigo. E, cara, o Cable, ele... Dentro de cada bolso daquele, ele leva um trabuco maior que ele. Então, caralho, não tem como o Batman vencer essa. Não tem. Batman nessa perde feio, cara. Eu acho que não deu, hein? Cara, não querem ver esse combate ficar... Quer ver esse combate ficar sem fim, um loop eterno? Coloca o Cable contra o Batman desenhado do Liefeld. Não, cara. Aí eu vou dormir à noite, ô Nuco. Não fala essas coisas, cara. Cara, puta, essa ficou difícil pro Batman por causa do Liefeld, hein? Ô Nuco, essa até o c*** ficaria triste. Cara, inferno. Oh. Batman versus o Cable do Liefeld. Cable, mas sem precisar nem dar o tiro no trabuco. Joker! O Cable, naqueles bolsos ali deve ter alguma coisa que o Batman não conhece, cara. Buceta. Eunuco? Não, o Batman ia olhar pro Cable e falar, não, eu não sei o que é você, eu não vou conseguir te enfrentar. Super? O bate-cinto de utilidades perde. Não tem jeito. Cara, o Cable tem um bate-cinto, tem um cinto de utilidade embaixo de cada sovaco, cara. Não tem como ele... Bom, supondo que aquilo seja os sovacos dele, né? Aquela anatomia eu não fico muito certo. Caralho, não deu pro Batman. Tá, cara, mas... Caralho, o Batman vai ter que ganhar uma. Galera, Batman versus MacGyver. Agora vai. Pô, cara, não rola. Não rola. Por que não rola? O cara que consegue construir uma bomba com um chiclete e um clipes, cara, não precisa de cinto de utilidade. Cinto de utilidade é coisa de moleque. Imagina se o MacGyver pega aquele cinto de utilidades, cara. Ele constrói uma bomba atômica. Ou ele constrói outro Batman. Sem falar que o MacGyver tem mullet, né? Tem que ser muito foda pra usar mullet. Não é qualquer um que possa usar. Cara, tem que ser muito macho pra usar mullet, velho. Só que é, cara. Eu arrumei uma difícil pro Batman, velho. Porque realmente, imagina, o, sei lá, o Batman tá com um batirangue no MacGyver. O MacGyver vai pegar o batirangue, vai pegar o canivete dele, um clipe de papel, uma pedra e um elástico, vai fazer uma bazuca pra atirar no Batman. Nada do que o Batman fizer vai dar certo contra o MacGyver. Sim, MacGyver é muito mais esperto que o Batman. Se a gente for levar em consideração a nossa dublagem, o MacGyver já ganha pelo título, porque chega o Batman, eu sou o Homem Morcego, quem é você? Eu sou o Profissão Perigo. É, cara, e ele ia entrar com a introdução de Tom Sawyer do Rush, cara, que é muito mais foda do que a trilha do Danny Elfman. Muito mais. Nem cara, vamos pensar, o que o Batman poderia fazer contra o MacGyver? Pegar umas aulas? Como o Batman poderia atacar o MacGyver? Vamos pensar. Sei lá, cara, o Batman podia aprender a manter os inimigos dele presos, né, pra começar, porque todo a Arca é uma porta giratória, todo mundo foge daquela merda. É, cara, isso que eu ia estar falando, o Batman se acha tão esperto, mas a cada duas semanas ele tem que enfrentar os mesmos caras, porque eles fogem. Cara, mas isso, o problema não é o Batman nesse caso, né, é o sistema prisional de Gotham. Não, o problema é o Batman. O Batman podia simplesmente dar um fim. Não, cara, ele é o Batman, ele é o cara do cara, bem. A minha teoria é, o departamento de polícia de Gotham tem tanto medo do Batman que tem que deixar aqueles malucos à solta pra ele ficar ocupado, mano. Pior que faz sentido, cara. Tem que dar ocupação pra aquele mongol. Mas Leonardo, bastava o Batman quebrar as duas pernas desses filhos da puta que já resolvia pelo menos o problema por alguns meses, né? Não a cada duas semanas. MacGyver versus Batman. Como seria uma luta dos dois? O Batman ia xingar o MacGyver. Cara, o Batman pula pra cima do MacGyver com a capa dele voadora. O MacGyver ia pegar a capa, tirar o canivete, rasgar a capa, fazer uma rede e prender o Batman, cara. Cara, acho que não ia nem ter luta. Quando o Batman pensasse em fazer alguma coisa, o MacGyver já pegaria seu canivete, pegaria um chiclete, pegaria uma bala house e faria uma bomba em cima do Batman, e o Batman ia ficar chorando igual a criancinha. Não, ele não faria isso. Ele criaria um repelente contra morcego. É, uma coisa assim. Cara, se você for pensar no MacGyver, acho que ia acontecer o seguinte. Num primeiro momento, o Batman ia conseguir prender o MacGyver, ia ter uma luta e ele ia amarrar o MacGyver, porque o Batman gosta de fazer isso, de amarrar os caras, né? É perturbado, né? É, lembra dos episódios do MacGyver? Sempre que ele tava preso, assim, entrava a música tema dele, ele começava a sacar o que tinha em volta. Daí sempre tinha convenientemente, assim, a mão dele, todos os produtos necessários pra fazer alguma coisa que ele precisava, assim. Então o Batman ia amarrar ele ia olhar assim em volta, falando, cara, ali tem um pouco de não sei o que eu posso fazer, pólvora. Ali tem um cano de metal que eu posso fazer um cano, ali tem um não sei o que eu posso fazer um disparador, tá? Cara, ele ia fazer uma espingarda e dar um tiro na nuca do Batman. O Batman ia ficar esperando o Robin salvar ele. Caralho, foi uma má luta. O Batman não tem como ganhar do MacGyver, cara. Boa, caralho. Inferno, Batman versus MacGyver. Peraí, Inferno, fala o Nuco. Não, deixa o Inferno falar primeiro, porque dessa luta eu vou ficar ao lado do Batman. MacGyver com dois clipes, um chiclete e uma bala house. Dadá? Repelente contra morcego. Eu nunca. Eu acho que nessa luta o maior superpoder do Batman ia fazer de frente, que é o dinheiro. Ele ia chegar pro MacGyver e falar, toma, o que, que é isso? Acabei de comprar a Fundação Fênix, sou seu novo chefe, vai consertar o Batmóvel. Super. Nada, cara. O MacGyver é incorruptível. Ele só ia dizer, toma no cu, morcego. Você não teve mãe, não? Eu acho que o Marcelo ganhava essa também. Eu tive até os 8 anos. Ele senta no cantinho escuro, começa a chorar, né? Mamãe! Caralho, vamos lá, gente. Caralho, não é possível. O Batman tem que ser capaz de ganhar de alguém. Ele é o Batman, porra. Inferno, você. Próxima luta? Pô, vamos dar uma colher de chá pro Batman, né? Vamos botar assim, um cara que ele pode ganhar assim, com o pé nas costas. É, eu acho, né? Vamos analisar isso mais à frente. Batman versus Anjo. Boa, boa, boa! Ah. Tô dando chancinha. Vamos pensar. O Anjo voa. Batman voa. É, não voa. É, caralho. Já começamos mal. Ele tem fator de cura, o Anjo. Puta, o Batman não tem fator de cura, cara. É. O Anjo é mutante. É, o Batman é humano normal, né? O Anjo tem asas de verdade, né? O Batman tem uma asa delta nas costas, né? Dependendo do Anjo, tem asas metálicas, né? Que são ainda mais fodas do que, como o Overman falou, né? Aquelas algas em cortina de cabaré que é a capa do Batman. Boa, boa. O Batman, ele pode no máximo jogar, colocando no meio dos dedos, ele pode no máximo jogar um 6 daqueles batirangue pequenininho. O Anjo com asa de metal joga umas 300 pena afiada. Não dá. Caralho, não dá. O Anjo consegue enxergar longe, ele não depende de equipamento, caralho. O Anjo é mais rico que o Bruce Wayne. Não, aí não dá, acho que não é não, hein. Não. O Anjo é rico, acho. Não, vamos analisar, porque na porrada a gente viu que o Batman não pode com o Anjo. Será que no dinheiro rola? Acho que o Anjo é mais rico, hein, cara. Os Orpington são mais ricos que os Wayne? Eu acho que o Anjo é mais rico porque ele não financia ninguém, já. O Batman financia Deus e o mundo. O Batman gasta mó grana, né, cara? Só pra manter Batcaverna, Batmóvel, caralho, A4 e... Cara, imagina a manutenção do Batmóvel, que merda deve ser. Cara, ele financia os Renegados, a Liga da Justiça, todo mundo, porra. É verdade, cara, o Anjo não, o Anjo só tem... o Batman tem mais dinheiro. Caralho, cara. Pra vocês terem uma ideia, o Batman, ele perde dinheiro pro tio Patinhas, cara. É, cara, que tem pena, que nem o Anjo. O Anjo pega a mulher. O Anjo pega a mulher. Mas Anjo não tem sexo. Ah, mas ele não tem pinto, então... O Batman também não tem. Não, mas aquele anjo acho que tem pinto, que teve história dele pegando a mulherzinha. Esse anjo subentende-se que ele tem pinto, sim. É, caralho. É, mas tem um problema. O anjo também pegava a menininha. Ele pegava o menininho. Pelo menos era menininha, né? Pelo amor de Deus. Eu ia falar isso, diferente do Batman, né, cara? Que pega menininhos. Peraí, isso é fácil. O anjo fazia as menininhas dele saírem por aí pulando de cueca verde? Não. É, cara. Ele levava pra jantar. É. É, ele é claro. Caralho, é verdade. Ele levava pra um chalé nos Alpes Suíços. Ele fazia isso, que ele levava pra um chalé nos Alpes Suíços, verdade. Ele ainda era romântico. Romântico. Vamos lá. Batman não voa, anjo voa. O que mais que a gente falou? As asas de metal são mais perigosas que os batiranguezinhos. Anjo é mutante, o Batman é um ser humano normal. Tem fator de cura, Batman não tem. Pega a mulher. Encontro ideal pro anjo: uma noite no seu chalé nos Alpes Suíços. Encontro ideal pro Batman: sai pulando pelos prédios com um companheiro de cuequinha verde. Quem ganha é o anjo. Sentindo aquele cheiro de comida saindo da chaminé de Gotham City. Caralho, cara, algo me diz que temos um vitorioso. Inferno. Cara, é o anjo. Joker. Os Alpes Suíços são bem mais limpos e mais organizados do que Gotham City, né? Boa. O núcleo. O anjo atual voa, tem asas metálicas, dispara rajada de energia e é muito mais rico que o Bruce Wayne. Porra, Batman perdeu de novo. Super. O anjo trabalha de dia e de noite, não é só o Batman que trabalha meio período. É verdade, o Batman trabalha meio período. Tem razão. Porra, Batman, você não sabe mexer com porra nenhuma. Caramba, Batman, você é o mais... Vai ver o Batman não é... O Batman, ou seja, você trabalha meio período, ele pode ser que ele não seja CLT. O Batman é seu próprio empregador, cara. Então ele decide trabalhar. O Warren Worthington III, ele resolve que ele trabalha o dia inteiro. O Batman fica dormindo, bundando a noite de dia. Caralho, que merda. O Batman perdeu de novo. Dá uma ajuda pro morcego aí, cara. É. Batman versus Hong Kong Fu. Boa luta, apesar do Super ter comido a vez do Joker. Mas é Hong Kong Fu com gato ou sem um gato? Com gato. Com gato, perdeu. Ó, Batman e. Vamos fazer. Vamos deixar a coisa igual, certo? Batman e Robin versus Hong Kong Fu e China. Continua desigual, o Robin serve pra nada. Cara, e aí, como seria a luta? Vamos deixar o sidekick se porrando lá. Como seria a luta do Hong Kong Fu versus o Batman? Cara, o Hong Kong Fu, ele tem. Ele tem técnicas de artes marciais, assim como o Batman. Só que o Hong Kong Fu, ele é mais velho que o Batman. Ou seja, ele tem mais experiência. Certo. Apanharia, né? Cara, é assim. O Batman precisa de uma Batcaverna, precisa das corporações de Wayne, precisa do apoio da polícia de Gotham, precisa de um sidekick viadinho do lado. O Hong Kong Fu precisa de uma gaveta no armário. Cara, o Hong Kong Fu, ele, olha só como são as coisas. Ele troca de roupa, ao invés de descer num poste que sai na caverna, ele troca de roupa dentro do arquivo. O carro do Hong Kong Fu é muito mais foda que o Batmóvel. Porra, cara, eu ia falar isso, cara. É muito mais foda. Cara, porque olha que foda. Ele, caralho, eu preciso, sei lá, sair voando. O Batman tem que chamar o Batplane e esperar ele chegar. O Hong Kong Fu não, cara. Ele tira o gongo, bate no gongo e o carro dele vira um helicóptero, cara. Olha que foda. Sem dizer que tudo que o Hong Kong Fu precisa é pegar o livro Hong Kong do Kung Fu, olhar uma técnica qualquer, decidir qual vai usar e bater no Batman. Acaba a luta, cara. E o sidekick do Hong Kong Fu é muito mais foda que o sidekick do Batman. É o China. Cara, enquanto tudo isso estava acontecendo, o China já limpou o chão com o Robin. Isso é óbvio, porque o Robin não posta. Já pegou o pé de cabra e desceu. Os entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Caralho, é foda. Digo mais, hein? O Perry é uma identidade secreta muito mais digna que o Bruce Wayne. Claro. Porque Bruce Wayne é um capitalista concentrador de renda. Playboyzinho animado. Sociologicamente, ele é uma das causas da pobreza de Gotham. E o Perry não, ele é o faxineiro da delegacia, cara. É um cara que tem origem humilde, tá lá lutando todo dia pelo salário dele. Trabalhador, né? É engraçado, né, cara? O Bruce Wayne é um playboy mimado. Mas mimado por quem? O cara não teve mãe? Mimado pelo mordomo. Pelo mordomo? Cara, você tá muito errado, cara. Isso é muito errado. E ó, e digo mais, hein? Sargento Flint é um policial de muito mais responsa do que o Commissário Gordon. Também acho. E a Rosemary, que é a telefonista, é muito mais legal do que a Oráculo. Pronto, falei. Porque a Rosemary anda. Apesar que o Oráculo anda também. Pô, né? Não. Bárbara Gordon é maneira, pô. Bate no Batman. A Rosemary é muito mais legal. Eu aposto que se a Bárbara Gordon fosse colocada naquele terminal telefônico cheio de fios que a Rosemary opera, ela não ia saber o que fazer. Cara, Hong Kong Fu ganha do Batman, hein, velho? Fácil. Na porrada, hein? E o Hong Kong Fu é um cachorro, cara. Cachorros são bichos mais legais que morcegos, apesar de não gostar. O cachorro é o melhor amigo do homem. O morcego não é o melhor amigo do homem. É melhor amigo, no caso do Bruce Wayne, é melhor amigo dos menininhos. É verdade. Tem razão, hein? Tem razão. Bruce Wayne é quase um padre, cara. Caralho. É. Quase um padre. Cara, só pra você ter ideia, o China, né? O gato, é tão foda que se fosse uma versão real dele, seria Arlequina. Puta, aí é foda, hein? Aí seria muito foda. Arlequina é o China, cara, é verdade. A técnica de se pendurar no teto, ela já conhece. Se pendurar na cortina, né? Cortina também. Se pendurar no teto e usar as rajadas óticas de lá do teto, cara. E bater carteiras, né? E bater carteira. Boa, bem lembrado. O Batman não ia conseguir se livrar de um vilão desse, de uma luta dessa. Caralho, é verdade, né, cara? A Arlequina ganhava do Batman, velho. Não, e o uniforme do Hong Kong Fu é muito mais legal do que aquela coisa, aquela roupa preta do Batman, né? Aquele uniforme preto, demodê do Batman. É, aquelas algas com cortina de cabaré. É tão anos 30. Uhum. Não tem moda nenhuma, né? Não tem cor, não tem vida. Kimono, kimono vermelho é muito mais legal. É muito mais legal. Cara, você separa que a roupa do Hong Kong Fu é igualzinha à roupa do Shang-Chi? É. Cara, a roupa do Hong Kong Fu passa respeito. O do Batman você olha e pensa que é um traveco. Vamos pensar, o que que daria mais medo em você? Um cara fantasiado de morcego, com um cinto amarelo e com uma voz assim que parece que tá com alguma coisa presa no cu? Uma voz de quem tá com câncer na garganta? Ou um cachorro gigante com kimono vermelho dando golpes de Kung Fu igual o Bruce Lee? Não, peraí, Nuco, vou melhorar. Um cachorro gigante, bípede, que fala... E daí luta Kung Fu, vestido no kimono vermelho. Cara, se eu visse eu ia me cagar nas calças. E outra, hein? Você entende o que o Hong Kong Fu fala. O Batman, não. Boa. Meu Deus, Batman, por favor, não me bata. Eu faço o que você quiser. Cara, desculpa, eu não entendi. O que, que você quer saber? tá aí uma coisa que o MacGyver conseguiria solucionar pro Batman, daria um house pra ele. Cara, o problema dele é de fonoaudiologia, né? É, eu ia falar isso, o Batman tem problema de dicção, na verdade. Ele daria uma pastilha Valda pra ele. Agora, eu tô aqui pensando, cachorro com kimono. Cara, imagina o Sorg de kimono e falando com a gente. Eu ficaria com medo, cara. Ai, tá pensando no Sorg de kimono, né, viado? E sem calça, porque o Kung Fu também não usa calça, ele só usa o kimono. Porra, agora você tá pensando no Sorg sem calça. Porra, Dada. Léo. Até o Sorg ganhar do Batman, isso. Léo, muda de assunto, Léo. Chega, pelo amor de Deus. Gente, com todas essas argumentações foram fantásticas. O Hong Kong Fu bate é mais assustador. E tem um sidekick melhor. Assim sendo, inferno, veredito. Hong Kong Fu. Dada. Hong Kong Fu, sem dúvida. E o Nuco? Pô, não precisa nem perguntar, né? O kimono vermelho ganha da capa preta. Super. Ah, cara. Hong Kong Fu. Cara, o Hong Kong Fu tem a trilha sonora mais legal e tem a música tema gravada pelo Sublime. Então... É, bicho, eu falei em Hanna-Barbera, cara, até o Careta e Mutreta ganhava do Batman, na boa. O Careta e Mutreta era legal, hein? Porra, bem lembrado. Mas agora eu quero que o Joker... Não, o Joker, porque o Super mal educado entrou na frente dele. Sim. E agora eu quero que o Joker fale um embate... Ô, Joker, por favor, dá uma ajuda aí, cara. Tá foda. Cara, eu vou pegar um cara que, assim... Não sei, cara. Ele não deve ser tão foda quanto o Batman. Mas o Space Ghost, cara. Space Ghost. Oh, porque, assim, cara, o Space Ghost também tem capa. Igual o Batman. O Sim. Space Ghost usa uma máscara preta, igual o Batman. O Space Ghost, ele tem também um sidekick. Aliás, desculpa, ele tem dois sidekicks. Não. Ele tem três sidekicks, porque ele ia ter um macaco. É. Agora eu te falo uma coisa. O Space Ghost tem um talk show, o Batman não tem. O Batman não tem um talk show. Puta merda, cara, é verdade, cara. Ó, vamos pensar. Seguindo a linha de raciocínio do Dada. Sim. Realmente, o Space Ghost usa uma máscara preta, tá. Nem o Space Ghost, nem o Batman tem pupilas, ok? Nem retina. Nem retinas não, nem íris. Tá. O Space Ghost voa. O Batman não voa. Tem uma nave espacial. Tem uma nave espacial. Ah, mas até aí o Batman tem o Batplano. Só que o Space Ghost fica invisível. Mas não é espacial. Não é espacial. Batplano não vai pro espaço. É verdade. Mas o Space Ghost fica invisível. Uhum. O Batman, ele... No máximo se esconde no escuro. Eu sou a noite, ele depende de estar escuro pra ele ficar escondido. Space Ghost não precisa. Space Ghost poderia lutar no meio do no meio do sertão nordestino ao meio-dia. É, o Space Ghost... Que ele usa branco. E o Batman não ia ver ele, é. Space Ghost tem braceletes que disparam rajadas, né? Sim, cara! O Space Ghost tem os braceletes tão foda que tem três botões em cada um, mas eu já vi ele usar pelo menos uns 15 raios diferentes. Uhum. Isso porque ele aciona a invisibilidade no braço também. É, o Batman tem um Batman-Bumerang. É verdade, Batman-Bumerang. É, e o Bat-Repelente de Tubarões. Que não funcionou, né, no filme. É, e os sidekicks do Space Ghost ganham porque eles estão em maior número. E ficam invisíveis também. E eles não usam cueca verde. Não, o uniforme é mais legal, inclusive. E é o Gleep, menos chamativo. E o Gleep bate no Ace, o Baticão. É Gleep, né? Gleep não é do Zangina, Super Gen? Então, Gleep... É... Peraí, vamos ver agora. Space Ghost Sidekicks. Você tá querendo mostrar em real life que nós fazemos essa pesquisa, Léo? Oi? Querendo mostrar pro público que nós estamos tão antenados que fazemos a pesquisa em tempo real? Não, é que o nosso público sabe que a gente não sabe porra nenhuma, então não tem sentido a gente fingir que não tá procurando. Não faz diferença, né? Qual o nome, qual o nome do macaco? É, ó, o macaco é Blip. Blip? Ah, tá. Ah, Glick era do Zayn e Jaina. É isso, do Zayn e da Jaina. Caraca, isso não é plágio, não, gente? É tudo nada. Dois moleques. Irmãos de um macaco. Isso é super gêmeo, porra. Quem copiou quem primeiro? Cara, os Super Gêmeos são depois do Space Ghost. Eu acho que eles foram pensados no... Eles foram feitos pensados no Zayn e na Jaina. Cara, já tinha... Não, o Zayn e Jaina são os Super Gêmeos. O do Space Ghost são o... Caralho, esqueci o nome dos desgraçados. Mas, cara, já tinha um desenho da Liga anterior que tinha um casal. Um era um... E um cachorro. Sim. Que era caralho, era horroroso esse desenho. Cara, como era ruim esse desenho, velho. Era patético, era patético. Era como muito ruim mesmo. Como é que é? Tinha um desenho que tinha dois... Da Liga da Justiça. Foi a primeira versão do Super Amigo, se eu não me engano. É. Eu acho que teve uma temporada. Ao invés do Zayn e da Jaina, tinha um... Porque assim, os desenhos da Hanna-Barbera sempre tinham uns adolescentes junto, né? Então, pra ter isso, no desenho dos Super Amigos, eles colocaram um casal de adolescentes. Então tinha uma adolescente... Uma moreninha de cabelo cacheado, ela era espertinha, sensata, e o garoto era idiota. E tinha um cachorro que era mais idiota do que o garoto idiota. Era basicamente o seguinte, pensa no seguinte, era a Daphne com a mentalidade da Velma, o Salsicha e o Scooby-Doo. É, por aí. Era isso, entendeu? A Cerva Sobre Amigos. Daí tanto viram que a DC tentou fazer um reboot desses personagens na antiga cronologia, eles só duraram 3 edições, que eles faziam parte dos Novos Titãs. Meu Deus, que horror. E sabe como é que eles morreram? Eles morreram, né? Porque o cachorro era, na verdade, um cão do inferno do Ares. E pra ele fazer com que a super moça passasse pro lado dele, ele mandou o cachorro matar todo mundo que tava na Torre Titã. Meu Deus, não, cara! Eu nuco. Tá errado aí. Não aconteceu o seguinte: o cara morreu e a menina ficou paralítica. Ela ficou viva? Ficou viva. Pensei que ela tinha morrido também. Não, sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou paralítica numa cadeira de rodas e ela virou a oráculo da Batgirl, cara. Puta que pariu! Galera, isso é sério? Virou o oráculo. Isso aconteceu com quando? Oráculo da Batgirl. Foi no finalzinho dos Novos Titãs da antiga cronologia. Meu Deus do céu. Caralho, tô chocado. Merda. Cara, eu tenho que procurar isso, cara. Eu vou adorar ver aquele personagem, aquele moleque idiota morrendo. Mas agora vamos voltar pro que a gente só uma falar. Só uma observação aqui, se eu estou vendo a imagem certa. É, tem um episódio do Batman Bravos e Destemidos que aparece o Space Ghost, né? Sim, sim, eu acho que você está certo. Uhum. Space Ghost Dave Bold. Cara, eu adoro a Wikipedia. A gente usa muito descaradamente durante o... Isso mesmo, cara. Aparece. Não é? Tá aqui no Você Tubo, ó. É, isso aí, se eu não me engano, é aquele comecinho de episódio quando eles... Tipo, tinha 2-3 minutinhos assim de personagem, saca? Depois entrava a história mesmo. Isso mesmo. Ah, e é legal porque assim, a entrada do episódio ainda é com aquela entrada do Space Ghost. Aham. Título e tal. Caralho, é isso mesmo. Esse episódio é muito foda, cara. Bem, cara, puta, bem lembrado da eles já se encontraram. Mas, só não aconteceu desgraça porque o Space Ghost optou por não lutar com o Batman. Óbvio. Senão o Batman teria tomado um couro. Caralho, como a Jace tá gostosa. Tem um bundão nesse desenho. Cara, o Space Ghost é tão foda que ele já apareceu no desenho do Batman. O Batman, o melhor que conseguiu, foi aparecer no desenho do Scooby-Doo. O Batman não foi convidado nem pro talk show do Space Ghost. Não, foi mesmo. Cara, é, realmente. Inferno, veredito. Space Ghost. Dadá. Space Ghost, sem dúvida, claro. Louco. Space Ghost, por um único detalhe, a origem dele numa HQ contada pelo Ariel Olivetti. Pô, o cara é legal, hein, cara? O cara é o são três números, do não são? É, são ele é o justiceiro números. Do espaço, mano. Batman vai perder. Joe Kelly. Essa HQ é bem legal, velho. É super? Space Ghost! É verdade, a entrada do Batman não tem ninguém falando Batman! Não, tem só umas Batman! E a capa do Space Ghost é muito mais bonita do que a capa do Batman. É amarela, né, cara? Amarela. Ah, é que nem a Batman, a capa do Robin, cara. Amarelo com dourado, amarelo com vermelho, né, cara? Bonitão. O Robin tem uma capa mais bonita que a do Batman. É, o Robin. Mas tem sunguinha, né? Sunguinha verde escamada. Aí é isso. Por cima, isso que o Space mata. Ghost não usa cueca por cima da calça. Não. Já ganha de metade da DC, né? Tem mais, ele lá no espaço tem mais senso estético que metade da DC. Tem. Eunuco, vai lá, meu filho. De novo? Ajuda o morcego aí. Deixa eu ver. Um que ele pode ganhar. Deixa eu tentar pensar um que ele ganha. Eu acho que ele ganha do Deadpool. Opa, Batman versus Deadpool. Inferno, analise. Cara, não tem como ganhar não. Porque o Deadpool não sente dor, né? Tem fator de cura. Dá tiro em tudo. Não vê, o cara não mede consequências pra porra nenhuma. Se tiver que dar tiro na mãe, ele dá. Batman, quando fala na mãe dele, ele chora. Então, cara, acho que vai ser difícil, hein? O Batman vai tentar fazer aquelas suas estratégias e tal. O Deadpool vai largar dois trabucos na cara do Batman, vai esvaziar o pente na cara do Batman e vai transformar a cara do Batman numa peneira. Cara, o Deadpool é o que o Coringa seria se ele fosse fisicamente ameaçador, né? É, ele não tem limite. Super, o que você tem a dizer a respeito? Cara, eu acho que ia acontecer o seguinte, o Deadpool ia tentar curar o trauma de infância do Batman. Cara, eu não duvido que ele fosse tentar fazer isso. Ia matar todo mundo, matar Robin, matar Batgirl, matar o Comissário Gordon, Alfred, todo mundo, só pra ele ficar finalmente sozinho com o Coringa, sabe? E viveriam todos felizes para sempre. Então, ele ia tentar ajudar o Batman. E no processo, matar ele. Dada, o que você tem a dizer? Cara, por menos que eu goste do Deadpool, o Deadpool, se cair um pedaço da mão dele, ele só ia pegar e colocar de volta, né? Se acerta um tiro nele, a bala entra, mas sai, né? É só ele enfiar a mão e tirar. O Batman não. O Batman, quando tomou ele não tomou tiro, o Silêncio colocou um chip nele, ele teve que pedir ajuda pro Superman queimar, né? O Deadpool não precisaria disso. O corpo já não aceitaria, né? É, o Batman ficou paralítico com a porrada do Bane, porra. Se o Bane fizesse com o Deadpool o que ele fez com o Batman, não aconteceria nada. Não. Ele ia cair, ia fazer piadinha. 2 minutos depois, ele ia estar de pé enfiando uma katana em cada orelha do Bane. Cara, o Bane e o Deadpool iam sair pra tomar um gelo. Simplesmente assim, mano. E só de sacanagem, vamos beber aonde? Vamos beber em Gotham City só de sacanagem. Cara, o Deadpool ia olhar aquela máscara, olhar aquele estupro do Bane e ia perguntar: ô, isso aí tá barato? É do bom esse aí? Deixa eu experimentar um pouco. Cara, eu tô vendo o desenho do Batman e Space Ghost. É ridículo, porque o Space Ghost tá fazendo tudo. O Batman é um inútil, só tá assistindo. É o Space Ghost que tá lutando contra os monstros todos, cara. O Batman tá fazendo nada. Ele passa esse link, inferno. Me passa esse link, pelo amor de Deus. Ele faz... Ele... Ele deu um soco no final. Só faz o que ele faz. É, ele deu um soco. Ele faz sempre a mesma coisa. Não. Ele fica dando ordem pros outros fazerem o trabalho pesado. Enquanto ele fica lá de cima só olhando. Filho da puta. É isso que eu... Filho da puta, veja você, né? Mas é, o Batman só sabe fazer isso. Só sabe dar ordens pros outros... Não, ele não dá ordem, ele fica lá parado, analisa o problema e fala, já sei como derrotar esse inimigo, você faz aquilo, e ele ganha. O problema é que ele espera demais, até ele falar alguma coisa já ganharam do cara, né? O negócio dele é se botar satélite espião pra espionar os outros heróis da puta. É espião esse cara, porra, todo mundo sabe que esse cara é viado. É tão espertão que depois o satélite se voltou contra ele mesmo, viado. Pessoal, vocês repararam o padrão que a gente tá tecendo aqui? Que a gente tá colocando o Batman pra enfrentar pessoas fora do universo dele. Então o Batman é como aquele moleque que só ganha no jogo de futebol se a bola for dele. Tipo, fora do universo desse, ele é um merda. Não, cara, que isso. Eu vou provar agora. O Batman, um cara fodão. Batman versus Galactus. Eu aposto com vocês que ele dá um jeito de salvar o planeta. Galactus chega lá em Gotham City, começa a montar a máquina dele e o Batman vai ter que resolver a parada toda. Botaram um campo de força em volta lá da cidade, Super-Homem não pode entrar. Não tem desculpa, o Batman vai ter que se virar. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho o seguinte, ó. Tem uma capa que o Capitão América dá um soco no Galactus. Se o Capitão América já ganhou do Batman, o Batman não conseguiria fazer isso no Galactus. Então não faz sentido, ele não ganharia. O Batman, ele poderia entrar na nave. O Batman é muito inteligente, cara. Ele não ia precisar do Vigia. Ele ia sacar, assim, cara, é óbvio que dentro da nave desse cara vai ter um dispositivo capaz de matar ele. É óbvio, por que não seria assim? Ele entra lá. Sem qualquer explicação, né? Ele simplesmente entra. Não seria diferente. Ele ia entrar na nave do Galactus, ele ia encontrar esse dispositivo, que por alguma razão é do tamanho dele, em vez de ser do tamanho do Galactus, e ia ameaçar o Galactus, cara. Vocês acham que ele não ia conseguir fazer isso? Não. Não. Ele ia ele prefere ficar correndo atrás do Coringa. Rapaz, acho que ele ia fazer o seguinte. O Batman é um cara espertão, né? Aí o que ele ia fazer? Ele ia procurar um planeta, uma civilização extremamente avançada, pacífica, com muito mais seres vivos do que a Terra, um planeta altamente evoluído, ia chegar pro Galactus e falar, olha só, aquele planeta é muito mais gostoso do que a gente. O Galactus ia destruir aquela civilização maravilhosa e deixar essa merda aqui sobreviver. Porque isso é típico do Batman, filho da puta. Não, mas aí o seguinte, o cara ia pegar... O Galactus ia lá... É um devorador de mundos. Ele ia comer aquele que tivesse na frente, cara. No caso, o Batman? É, sim. Por que não? Não era bem essa a minha intenção, mas sim. Aí, é por isso que a gente fala, né? Que o Batman não pega ninguém. São os caras que pegam ele, né? Ah, que isso. Cara, outra. O Galactus usa um balde como capacete. E não fica ridículo. Batman, com toda a tecnologia dele, é ridículo aquele uniforme. Não, peraí. Aí eu sou obrigado a concordar com você. Vamos analisar o seguinte. O Galactus usa uma saia rosa, um balde na cabeça com dois chifres, rosas. Rosa, é. O Galactus usa saia rosa, perna de fora e bota rosa. Não, e depois o nego reclama porque no filme botaram uma nuvem cinzentada. Porra, óbvio, não. E vocês queriam um balde, o cara com balde. Mas assim, cara, se você visse o Galactus com essa de roupa... De saia, né, cara? De saia. É, de se você saia. Visse o Galactus com essa roupa, você ia se mijar nas calças. Se você visse um sujeito vindo vestido de morcego, você não ia se mijar nas calças. Só se fosse de riso, né? Só se fosse de riso. É, realmente o Galactus é mais assustador que o Batman. Caralho, eu me dei mal nessa. Acho que o Galactus ganha do Batman. O Galactus ganha do Batman com balde na cabeça. Vê se o Batman ganha de alguém com balde na cabeça. Não, eu acho que o Batman ganha porque o Galactus vai desistir. O Galactus vai chegar em Gotham City, vai aparecer o Batman. Não, porque eu sou o herói deste lugar, eu sou o melhor herói do mundo, eu sou o maior herói do mundo. O Galactus vai falar, peraí, você é o maior herói desse planeta? Vou sair daqui, esse lugar deve ter um gosto de merda. Cara, eu discordo, acho que aconteceu outra coisa. O Galactus ia chegar, ia pousar em Gotham City, ia olhar aquela cidade e falar, caralho, esse planeta já passou do ponto. Já comeram esse planeta. Se eu comer, vai me dar gases, saca? Que nem quando você come um ovo meio podre, fica peidando o dia inteiro. Ele olhar assim e falar, não, cara, se eu você não for comer isso. Se você for considerar que Gotham City é uma das maiores metrópoles do mundo da DC, seria a mesma coisa pro Galactus que parar na central do Brasil e pedir um kibe? Perfeito. É, por aí. Aí volta aquilo que eu falei, o Batman ia mostrar um outro planeta muito mais evoluído pro Galactus destruir e deixar essa merda aqui em paz. Então, por incrível que pareça, o Batman vence o Galactus. Cara, não vence, o Galactus ia até falar... Ganha por W.O., cara. Exatamente. Ganha por W.O. Não, eu acho que o Galactus... Não, ele não vence, ele convence. Eu acho que o Galactus matava o Batman no final só de sacanagem, cara. Fala puta... Ele ia ver o Batman voando, aí ia pensar que era uma mosca. Manja quando o pernilongo posa, você tá dormindo, tá lá na cama, daí um pernilongo posa no seu rosto e você dá um tapão assim pra matar ele? Ia acontecer a mesma coisa, cara. Ele ia fazer o seguinte, ele ia pisar no Batman e ia dizer, merda. Aí uma barata. ia pisar no Batman e falar, puta que pariu, ia no prédio mais próximo raspar o pé, assim, saca? Pra sair a sujeira. É, cara, puta que pariu. Eu sou obrigado a reconhecer que, por incrível... Cara, é surpreendente. Eu tô surpreso de verdade, mas realmente o Galactus ganhava essa, cara. Caralho. É... Galera, última rodada, por favor. Vamos lá. Cara, o Batman tem que ganhar alguma. Inferno! Oi. Por favor... É, cara... A última sugestão de luta pro Batman. A última chance. Eu quero que ele ganhe uma. Eu quero que ele ganhe uma. A última chance. É... Vamos lá. Escolher aqui um adversário bem... Né? O Batman, esse Batman vai ganhar. Tudo bem que são dois, mas ele vai ganhar. Batman versus Homem-Sereia e Mexilhãozinho do Bob Esponja. Vergonha. Boa luta, boa luta. Basicamente é o Batman lutando contra Aquaman e Aqualad ao mesmo tempo. Ele já perdeu. Porque bom, fala aí. Vamos ser claros e objetivos. O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho não vão sair da fenda do biquíni. O Batman vai ter que ir atrás dele. O Batman não respira embaixo d'água. Ele perdeu. Tem razão. É verdade. Mas é tipo aquelas cartas de Yu-Gi-Oh, entendeu? Se você não tá no seu terreno, você perde pontos de vantagem. Entendeu? Ah. O Batman seria assim, cara. O Batman, ele tá com preparo. Ele sabe que eles estão lá, ele vai lá, ele tem equipamento debaixo d'água. Pra ficar quanto? Debaixo d'água. Então vamos assumir. Que ele tá preparado que nem aquele esquilo que é amiga do Bob Esponja. Ele tem uma roupa pra respirar lá. Vamos dizer que respirar embaixo d'água não seja o problema. É tipo assim, então, assim. Isso. Cara, pela lógica de Bob Esponja, ele pode fazer qualquer coisa lá, porque o Bob Esponja acende até fogueira debaixo do mar. Cara, pela lógica de Bob Esponja, então o Batman já vai perder de novo, porque no momento que ele for tentar atacar o Mexilhãozinho e o Homem-Sereia, a Sandy vai espancar ele. Por que a Sandy ia espancar ele? Não entendi. Porque eles são os maiores heróis da fenda do biquíni. O Batman seria o vilão da história. E aquela esquila, sei lá que bicho é aquele, aquela é a garota esquilo? É a garota esquilo. Só que debaixo d'água. Cara, aquela esquila é a personagem mais foda daquele desenho. Ela venceria o Batman. Porque ela usa um escafandro pra poder respirar debaixo d'água. Só que ela, de escafandro, ela consegue tocar flauta. O saxofone, eu não lembro. Eu sei que ela tem um instrumento de sopro. Ela é muito foda. Eu acho que o Batman não ia ganhar porque você falou que ele ia usar uma roupa debaixo d'água, né? Cara, seria a mesma coisa que você usasse uma roupa de mergulho em terra. Ia fazer muita... Ia ser difícil do cara usar a roupa lá embaixo. Ele ia perder porque lá é o meio ambiente natural. Mas o Batman tem aquelas roupas de mergulho mágica de quadrinhos que só tem o capacete, que não precisa de tanque. Você já deve ter cansado de ver isso. Ah. Eu acho que o Futurama tem um equipamento incrível pra respirar embaixo d'água. É tipo uma argola que eles colocam na garganta. Tem um episódio que eles vão pro... Eles vão com, o Fry vai... Ele e o professor vão em Atlantis, né? Só que eles acabam encontrando umas sereias lá. E elas... Só que eles, o Fry não consegue respirar. Então o que elas fazem? Elas dão tipo um prendedor, uma argola que ele coloca na garganta e respira embaixo d'água, cara. Cara, eu queria viver no futuro de Futurama. É o melhor futuro que eu já vi na minha vida. É, cara. É sim, cara. É sim. Mas só uma coisa, o Dada. Isso que eles vão não é Atlântida, é Nova Orleans. Ah, é, cara? Depois do Katrina. Eles são muito filho da puta, né, cara? O ponto de Futurama é que tem cabine de suicídio, né, cara? Tá de saco cheio da vida, vai lá, só apertar um botão. Ah, que beleza. Aliás, o Bender, no primeiro episódio, ele quer se suicidar por causa disso. Ele não sabia que as coisas, os metais que ele dobrava eram pra cabine de suicídio. Daí ele vai e quer se suicidar. Mas o Fry entra achando que é uma cabine. Telefônica, né, cara? Daí ele vai lá. Você deseja uma morte rápida e limpa ou lenta e dolorosa? Daí ele, sem querer, escolhe lenta e dolorosa. Cara... Saiu uma serra, faca, porrete de tudo que é lado. É muito bom. Mas vamos voltar ao Batman e o... Como é que chama mesmo, o desgraçado? O Mexilhãozinho. Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Cara, o que o Homem-Sereia faz? Reclama. Cara, é o Aquaman velho e decrépito. Não, cara, a sátira do Batman, não é da Aquaman, caralho. Tá, não, é o Batman porque ele usa uma roupa, uma camisa de escama que nem o Aquaman. E vive debaixo d'água que nem o Aquaman. Tá, e não tem máscara que nem o Aquaman. Então, peraí. Então, se ele é o Aquaman velho, a gente pode comparar ele com o Aquaman do Reino do Amanhã. Não. Não, sim, não pode. Sim, ele é o Aquaman velho. O Aquaman, hoje, a gente sabe que hoje o Aquaman, ele é invulnerável, é forte pra caralho, chama tubarões onde quer que ele esteja. Come uma ruiva gostosa pra caralho. Come uma, e é gostosa, hein? Porra. É verdade. Se o Homem-Sereia faz metade disso, já ganhou do Batman, né? É verdade. Cara, o Homem-Sereia, sendo o Aquaman velho, ele pode chamar os tubarões que nem o Aquaman fez no desenho da Liga. Cara, é incrível o que o Aquaman faz, né? Tipo, tá aqueles os parademônios voando. O Aquaman, em questão de segundos, ele junta o cardume de uns 30 tubarões. Todos tubarões brancos que deviam estar espalhados pelo oceano. E todos eles atacam ao mesmo tempo. Teve uma discussão no... Acho que foi no... Bleeding Cool, uma roda lá de discussões, falando que aquilo não era tubarão, não. Aquilo lá era megalodonte. Meu Deus do céu. Caraca. Cara, sem falar o seguinte, que cara, o Homem Sereio é o senhor dos sete mares. Peraí, Léo. Você tem que considerar o seguinte. O Homem Sereio é rei dos sete mares, enquanto que o Batman é um empresáriozinho de uma cidade furreca. Concordo. E tem outra coisa. O Homem Sereia tem um carro invisível. O Batman não tem. Digo mais. O Homem-Sereia usa um sutiã de concha, nem Ariel, cara. Ele tem um senso de moda muito melhor que o Batman. Ah, e digo outra. Ele usa pantufas, cara, que foda. E digo outra. O sidekick do Homem-Sereia é muito mais macho que o Robin. Sim, porque o sidekick do Homem-Sereia usa chapéu de marinheiro. E todos sabemos que marinheiros são machões. Ele enche o Robin de porrada. E ele é ranzinza, cara. Ele, porra, enche... Ele é muito chato, cara. É verdade, né? Ele não é um piadinho igual o Dick. Ele é tipo aquele velho chato que não gosta de nada. É, exatamente, porra. Não gosta de com nada, boa. Cara... Vai ter corrones. Acabei de perceber uma coisa. O Batman e o Robin não iam bater em idosos. Também. Então, ou seja, cara, ele tem toda a liberdade pra matar o Batman. Ou seja, o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho ganham essa, hein? Veredito, pessoal. Homem-Sereia e Mexilhãozinho versus Batman. Inferno. Homem-Sereia até fora d'água. Joker. Homem-Sereia e Mexilhãozinho, sem dúvida. Eu nunca. Não dá. O Batman vai engasgar com esses frutos do mar aí. É super. Cara, até na fila do INSS esses dois ganham. Boa. Ok, tudo bem. Ainda há tempo. Joker, você. Dá uma moleza aí pro Batman. Uma moleza pro Batman. Ah, não. Essa vai ser... Eu acho que essa vai ser fácil. É, pro Batman. O Batman versus Pernalonga. É, coitado. Tá? Eu acho que o Pernalonga, aliás, eu acho que o Batman, ele tem habilidades, entendeu? Ele tem treinamento, acho que ele consegue matar um simples coelho. O Batman consegue se vestir de mulher e ficar fodão? Ah, não faz isso. Não, o Pernalonga faz. Deixa eu dizer só uma coisa pra você tirar da sua cabeça a vitória do Batman nessa luta. Pernalonga, barbeiro de Sevilha. Nossa. O Pernalonga, ele não precisa de um cinto de utilidades pra tirar aqueles buracos, né? Cara, o Pernalonga é um psicopata, cara. Não, só pra... Vamos botar essa luta mais, assim, mais dinâmica, fazer uma coisa melhor. Vamos colocar o Batman e qualquer um dos sidekicks dele. Todos os sidekicks dele contra o Pernalonga e o Patolino. O Patolino como Lanterna Verde? Não, o Patolino talvez. Normal, não é o Patolino não, normal. Não é o Duck Dodgers. Vamos analisar friamente, peraí, vamos lá. Provavelmente, em algum momento, o Pernalonga ia se vestir de mulher. Certo? Sim. Só que isso não ia funcionar contra o Batman. Não ia. Se vestisse de mulher gata. Porque o Batman não gosta de mulher. Não, nem de mulher gata, aquilo lá é pra apagar os boatos, cara. Se o Pernalonga quisesse ter uma vantagem sobre o Batman, ele ia ter que colocar uma cuequinha verde. Tá, ou melhor, se vestir de menininho. Então, exato. Sabe aqueles disfarces de menininho que ele usava com roupa de marinheirinho? Lambendo pirulito? Aí o Batman ia balançar, hein? É, esses Batman pira. Boa. Batman ia começar a salivar, Bruce Wayne ia começar a salivar. Caralho, é, então, ó, então, peraí. Então, o Pernalonga já tá em vantagem, hein? Já conseguiu desconcentrar o Batman. O Pernalonga, que aqui é velhinho. É, aí, o que que o Pernalonga poderia fazer? Vamos ver. O Batman não vai usar armas de fogo, então o Pernalonga não vai poder enfiar o dedo na arma de fogo e explodir ela na cara do Batman. Mas ele, com certeza, podia usar arma de fogo contra o Batman. Não, ele não usaria. Poderia. É só chamar o Hortelino pra fazer isso. É. Cara, ele... ó, provavelmente, o que o Pernalonga faria seria colocar uma cenoura no escapamento do Batmóvel. Que é explosiva. Que nem o Ed Murphy fez no um Tira da Pesada. Que o Ed Murphy fez com a banana. É, o truque da banana do Ed Murphy, exatamente. Ele não ia se assustar com o Batman ia chegar, eu sou a noite, eu sou a vingança, e ele ia dizer, o que é, velhinho? Então o Batman não ia conseguir assustar ele. Cara, o Pernalonga ia pegar uma bigorna de 150 quilos e pedir pro Batman segurar. E esmagar os dedos do Batman. Eu ia adorar ver um desenho desse, cara. Cara, o pior é que ia ser bem assim, ele ia desenhar um X no chão e ia falar, você pode ficar aqui por um minutinho? Ia cair um piano na cabeça do Batman. É, cara, caralho, o Batman não ia ter muita chance com o Pernalonga, não. Porra, a Pernalonga cara, é sinistra, cara. O Pernalonga já foi maestro de uma orquestra. O que que o Batman foi, cara? O Batman não tem gosto musical. Ele foi maestro numa orquestra com uma luva que... como regia. É que chama? Regia sozinha. Regia sozinha. Boa. O que o Pernalonga já foi também? Ele já foi maestro. Ele já foi cavaleiro da Tábua Redonda. Boa, bem lembrado. Já foi pro espaço. Já foi piloto de avião de guerra. O avião não bateu no solo porque acabou a gasolina. Boa, e parou no ar, bem lembrado. O Pernalonga. Ele ganhou dos Gremlins, cara. Sabe jogar basquete. Já foi pro Velho Oeste. O Pernalonga sabe que ele é um desenho. É verdade. O Batman, que é o maior detetive do mundo, não sabe que ele é um personagem de quadrinhos. Até o Deadpool sabe. O Homem Animal também sabe, né? É. Mulher Hulk também. É, Mulher Hulk também. O que mais? O Pernalonga é amigo do Michael Jordan. É verdade. Ah, não, acabou a luta. O Pernalonga é amigo do Bill Murray, cara. O Pernalonga jogou basquete com o Bill Murray. Se na pior das hipóteses, supondo que o Batman conseguisse dominar o Pernalonga, o Bill Murray apareceria e aí acabou, cara. O Bill Murray vinha com a mochila dos caça-fantasmas e enfiou o Batman dentro de uma armadilha, cara. Posso colocar o último prego desse caixão? Sim. O Pernalonga tem uma namorada. Que é bem louca, mas é uma namorada ainda. Uma namorada. É, cara, isso encerra realmente a discussão. Puta que pariu. Caralho, o Batman perdeu pro Pernalonga. Eu esperaria que ele perdesse do Pica-Pau, cara. O Pica-Pau eu encerrava a luta antes de começar, mas puta, perdeu pro Pernalonga. Puxa vida. Ah, mas o carro do Pica-Pau é muito melhor do que o Batmóvel. O Pica-Pau tem um carro? Tem! E o Zeca Urubu quis comprar. Aliás, o Zeca Urubu virou o carro. Eu pensei que aquele de quando ele quer renovar a carta. Que aí ele vai ler, fazer o exame de vista, tá escrito, não consigo ler nada. Tenta mais perto, não consigo ler nada. Eu pensei que fosse aquele dos ranchadores. É. Ah, então aquele dele e do Zé Curupu tentando pegar a mesma garota. Também. Cara, o Dadá lembrou de uma coisa importante, cara. O Pica-Pau é muito melhor motorista do que o Batman. Então se tivesse uma... Se tivesse uma perseguição, vamos dizer que o Batman saísse atrás do Pica-Pau, ele nunca ia pegar o Pica-Pau, porque o Pica-Pau é um rachador. O Pica-Pau se multiplica. É verdade, o Batman não tem esse poder. É, cara, caralho, deu. Por que a gente tá falando do Pica-Pau? Vamos definir o seguinte, tanto o Pernalonga quanto o Pica-Pau ganhou do Batman, pronto. Muito bom, senhores, veredito. Alguém discorda que o Pica-Pau e o Pernalonga ganham do Batman? Não. Eunuco, você, por favor. Cara, eu tô tentando desesperadamente encontrar alguém que possa apanhar pro Batman. Mas não tô conseguindo. O Mo também não tem namorada, né? É. Mas o Mo é só menina. O Mo também é meio perturbado. Igual o Batman. Ah, não. Uma. Ah, não. Vai perder de novo, mas vou mandar essa. Batman versus Darkwing Duck. Ah, não, não tem nem chance, né? Já começa. Ó, vamos lá. Estilo visual. Darkwing Duck é muito mais estiloso que o Batman. Darkwing Duck usa um chapéu, cara. É muito foda o visual do Darkwing Duck. O Darkwing Duck é mais Cavaleiro da Noite ainda. Que o Batman, concordo. Sim. O Darkwing Duck é dublado pelo Nelson Machado. Pô, o Batman é dublado por quem? Não sei, não dá pra entender. Ronald Biggs? Não, acho que não. Ronald Biggs e é o do Super-Homem. Ah, é. É. Então, se ele fosse dublado pelo Biggs, talvez desse jogo. Uhum. Ah, é verdade. Darkwing Duck dá um cacete, limpa o chão com o Batman, cara. Ele é muito mais Cavaleiro das Trevas que o Batman. É o Márcio Seixas. É isso mesmo, Márcio Seixas, é. E tem aquela voz meio assim. Cara, só tem uma chance do Batman ganhar. É o Batman contra uma versão do Batman. Mas ele não pode lutar contra a versão, não é a versão do Batman. Sim. Cara, o Darkwing Duck é uma versão do Batman melhor. É. Esse é o ponto. É muito mais engraçado. Não, eu tô falando assim, cara, o Batman contra Batman, entendeu? Não, alguém se lembra daquela série da DC onde eles pegavam, acho que o nome era Arena, onde eles pegavam vários personagens, as versões deles de outras realidades e colocavam... Cara, essa série foi um spin-off do 52, é uma merda. Lutou o Batman do Noite Rubra contra o Batman do Gotham Gaslight e o Batman do... O Lanterna Verde. Batman Lanterna Verde. Não, era o Batman Lanterna Verde, era um outro Batman. Cara, eu tô... O da Chuva Rubra ganhou. Da Chuva Olha Rubra só. É isso mesmo. Enfim, Leonardo, mas foda-se, fala. Eu tô vendo aqui as frases do Darkwing Duck, né? Eu sou o terror que voa na noite. Eu sou o chiclete colado na sua bota. Eu sou a torneira que não para de pingar. Eu sou a mosca na tua sopa. Cara, o Dark and Duck... Pronto, ó. O Dark and Duck tem frases muito mais legais do que o Batman. O Batman só sabe repetir. Eu sou a noite. Eu sou a... Eu sou a visita chata que aparece na hora do jantar. Eu sou a unha encravada no pé dos criminosos. Cara, Dark and Duck é muito foda. Puta, essa aí você sacaneou o Batman, cara. Não tinha como ele ganhar essa desde o início. Cara, não dá. É aquilo que eu falei. O Batman é o garoto mimado que só ganha o jogo porque é o dono da bola. Ele só ganha o pessoal no universo dele. Na qualquer outra realidade, ele apanha. Olha só essa. Eu sou o abridor de latas de sardinha da justiça. Cara, a coisa mais foda que o Batman disse é... Eu cobri você com um casaquinho quando você precisou de um auxílio. Porra, cara. Pode. Galera, essa aí não deu nem pro cheiro. Darkwing Duck, né? Alguém discorda? Não. Não tem como, cara. Verdade. Vamos indo pra começar a fechar. Super, por favor. Vamos dar uma chance aí pro Batman, vai. Pelo amor de Deus. Poxa, sei lá. É, o Batman contra o Cebolinha? Cara, Cebolinha. Não ia dar. E eu te falo por quê. O Cebolinha queria usar o Batman num plano infalível pra tirar o coelho da mão. Certeza. Nessa, ele ia pegar o Sansão. Só que os planos infalíveis dele sempre falham. A Mônica ia achar o Sansão, ia ficar puta, ia dar um cacete no Cebolinha e quem tivesse junto. E a Mônica dá um cacete no Batman, um pé nas costas. Foi verdade. Eu bem que te avisei. Cara, é como eu falei, a única chance é Batman Cavaleiro das Trevas contra Batman Feira da Fruta. Não, cara, não ia não. Da Feira da Fruta é muito mais legal. Ah, mas é Batman. Entendeu? Batman ganha. Batman Cavaleiro das Trevas contra o Batman que encontrou o Scooby-Doo. Seria o... daria um empate de W.O. Galera, vamos pensar então. A gente não conseguiu achar nenhuma pessoa de quem o Batman pudesse ganhar. Ok. Qual Batman versus qual Batman... daria pra ter alguma graça. Peraí. Entrando no assunto do Cavaleiro das Trevas, tem alguém que o Batman ganhou sim. Quem? O Super-Homem. Ah, o Super-Homem não conta, cara. Não. Mas foi com preparo. Não vem com essa não. Foi com preparo. Ele ficou bolado. Cara, ele só ganha o Super-Homem porque os caras fazem o Super-Homem como se fosse retardado, velho. Porque se o Super-Homem quisesse mesmo, ele matava o Batman. Não, mas teve uma série recente, foi até desenhada pelo Jim Lee, que o Super-Homem, em uma única frase, fez o Batman ficar quieto com um cuzinho na mão. Por quê? Que foi naquela fase, aquela série pelo amanhã, em que todo mundo sumiu, o Lois Lane sumiu, o Super-Homem ficou meio bolado com todo mundo. Aí aquela cena clássica que o Batman tá num telhado qualquer de Gotham City e o Super-Homem chega voando de mansinho. E o Batman vira e tenta dar um soco nele. Aquela atitude típica do Batman. Aí o Super-Homem usa a super velocidade, fica atrás dele e fala assim, secamente: da próxima vez eu não vou desviar e você vai quebrar todos os ossos da sua mão. É verdade. Eu lembro disso. Daí o Batman fala, ok. Cara, sabe o que deveria ser uma luta do Batman com o Super-Homem? A mesma coisa que aquela luta do Thor com o Homem de Ferro. Deveria ser exatamente aquilo. Eu acho que o Super-Homem ia ficar parado desviando. Para com isso, cara. Você vai se machucar, cara. Tipo com criança. Tipo, que nem criança. Para. Você tem a maior paciência do mundo, saca? Você vai se machucar. Para com isso. Ô, Inferno. Oi. Eu acho que se o Batman lutasse com o Batman, ia dar empate. Ambos iam desmaiar. Ia ser uma derrota dupla, hein, cara? Cara, eu só não entendo, cara. Como é que nego pode gostar do Batman, né, cara? Como é que pode, né? Isso você vai dizer, a gente vai tentar... Eu vou fazer considerações finais. Uma das nossas considerações finais, Inferno. Eu vou fazer um post, 40,5 motivos pra não gostar do Batman. Vai precisar de mais um 100 pra colocar esse post. Joker, suas considerações finais. Eu acho que dá pra fazer 45,5 motivos pra não gostar do Batman, né? Eunuco, considerações finais. Olha, minhas considerações finais são: o Batman é um personagem legal, mas é um personagem extremamente bairrista. Ele só funciona no universo dele. Ele só funcionaria em Gotham City. Se você tira ele e coloca em qualquer outro elemento ou qualquer outro lugar, ele já fica deslocado. Eu acho que ele não deveria fazer parte da Liga da Justiça. Eu acho que ele deveria ficar só na porra da caverna dele. Acabou. Sozinho, né? Ele acordou. Que é o que ele mais gosta, né? Porque ele faz uma força muito grande para os outros saírem da vida dele. Então fica lá, sozinho, na caverna, chorando a morte dos pais. Acabou. Cara, eu não entendo isso. Por exemplo, ele chega, porque eu perdi minha família e tal. Caralho, o Super-Homem perdeu o planeta dele, a raça dele inteira. E não fica de frescura no cu, porra. Vai se fuder. E também era criança. Se fuder. Super, o que você acha? Considerações finais. Cara, eu tinha dito no início que o maior superpoder, aliás, o único superpoder do Batman é se esconder no escuro. Cara, eu acho, pensando melhor, eu acho que o único e maior superpoder do Batman são os roteiristas, né? Que apelam pra tudo que é jeito, pra fazer aquele personagem funcionar. Cara, os roteiristas forçam a barra, né, cara? Cara, os roteiristas forçam a barra pra fazer ele estar na Liga da Justiça, cara. Eles emburrecem todo mundo, é incrível. Cara, eu acho que essa questão do Batman fodão surgiu com o Frank Miller. Porque até o Cavaleiro das Trevas, o Batman era exatamente o personagem da Feira da Fruta. Ele era caricato, ele tinha essa aura de homossexualismo incrustada no personagem. Ou era aquele personagem que foi criado pelo Bob Kane, aquela coisa bem noir. Então o Batman que a gente conhece hoje em dia, fodão, sacaneia todo mundo, vence até mesmo um deus... Foi o Frank Miller que fez, aí todo mundo tá copiando a receita do bolo. Não, nem tanto, no qual, por exemplo, na Crise das Infinitas Terras, o Batman, a visão do Batman era aquela visão do Neil Adams. Tem um dia, e assim, ele não era o Batman, só que ele não era fodão. Tem tanto que tem um diálogo no fim da crise, que estão todos os heróis fodões lá lutando, o Robin vira pra ele e fala, Batman, vamos ajudar e tal. Ele vira e fala, meu, você quer que a gente vá lá fazer o quê? Porra. A gente vai chegar lá, vai peidar, alguém vai peidar e a gente morre. A mesma coisa no Homem que Tinha Tudo. Da Mulher Maravilha saindo no pau lá com o Mogul, o Robin fala, pô, Batman, a gente não vai ajudar ela? Robin, o que você quer que a gente vá lá fazer? Você tá louco? Moleque puco do caralho, viadinho. Você não sabe nenhuma. Então, ele era, relativamente falando, inteligente e consciente dos limites dele. Aí veio o Frank Miller. Depois ele ficou tão silencioso que o Super-Homem não ouve. A mente dele tão fechada que o Ajax não consegue entrar na mente dele, tão forte que ele consegue sair na mão com a Mulher Maravilha. Os dois indivíduos que deram overpower no Batman, Frank Miller e depois o Grant Morrison. Enfim, não, cara, aconteceu o seguinte, cara. O Frank Miller tornou o personagem fodão. Já o Grant Morrison tornou o personagem mais fodão que todo mundo. Boa. Cara, eu retiro o que eu disse no começo do podcast. O Batman é um personagem de merda. Todo mundo sabe disso. O Lanterna Verde foi um filme muito melhor do que o terceiro filme do Batman do Nolan. Eu não assisti, vou assistir tão cedo. I know, vou assistir quando passar na Globo, cheio de corte. E não passa na Globo, passa no SBT. É, e chupa, cuequinhas verdes. Chega, acabou o podcast. O jogo é que a gente vai sugerir as lutas, né? E cada um, todo mundo vai falar o que acha, mas no final o Batman tem que perder, cara. É, não, no final a gente começa a dar os piores argumentos possíveis pro Batman perder, simples. Não importa o teu argumento, é importante que todo mundo concorde. 34 anos, inferno, eu sempre tô na seca. Então, menos 20, 14, 14 começou a puberdade. Cara, eu já tava. Já saí a gosminha lá pelos 11, velho. Ué, aí, ó, o Nuco aí, ó. O Nuco aí, ó. Posso tentar, mas eu também tô numa merda de tempo. Eu só vou ter férias no dia 27. Vou trabalhar até o dia 27. Ah, aqueles alunos te fuderam? Fuderam e a coordenação também fudeu, porque eles falaram, ó, vocês vão tem até o dia 27 pra organizar isso. E foda-se. Quem não organizar vai trabalhar até o dia 31. É, bom. Tá vendo? Ninguém mandou estudar pra ser professor. Se vendesse droga, isso não acontecia. Pois é, né? Sorg não vem, que tá agarrado com a mulher no sofá vendo filme. Mentira, tá jogando Infamous 2 até agora, filho da puta. Tá dando desculpa que ele me mandou e-mail e eu vi os troféus dele na PSN ontem. Aí falou que largou o jogo, botou o Enzo pra dormir e foi agarrar a mulher. Tá certo. Eu vou fazer, mesmo, vou largar vocês aí e vou agarrar minha mulher. Cara, como não tem minha mulher pra largar, eu tenho só minha mão direita. Então isso aí é a mão do mouse e não daria pra fazer isso agora, de qualquer forma. Enfim. Minhas mulheres estão baixando, então por enquanto eu posso ficar com você. E Dada, não se preocupa não, porque depois de hoje, a vítima vai ser o Mo, porque hoje ele virou o corto do BDE. É, como cara. É que ele dá nota 11 no Hobbit? Caralho, eu ia falar isso, porra, por quê? Próximo post, 40 motivos e meio pra provar que o filme do Hobbit é lindo e maravilhoso. Não. Vamos começar devagar, inferno, porque assim, é pra... Não. Entrando aos poucos, então. Não, tu não entendeu, porra. É. Eu tava pensando... Essa eu sei que vai ficar pro final, que é o esculhambado. Eu tava pensando em algo pra falar agora. Ah, entendi. Então, Dadá. Não, xinga, mas não ofende, vai.